Olá, amiguinhos! Preparem-se! Vamos iniciar um novo conto de contar. Eu sou a vossa amiga Trica. Então, estão preparados? A Bela Adormecida. Era uma vez um rei e uma rainha que governavam um país muito rico e bonito. Eles eram muito felizes, o país estava em paz, tinham um palácio fantástico e tudo parecia correr bem naquele reino. Mas apesar disso, o rei e a rainha tinham um desgosto. Eles não tinham filhos. Já tinham perdido a esperança de ter um filho quando a rainha ficou grávida. 9 meses mais tarde, nasceu um bebê, uma princesa. O rei ficou tão contente que mandou dar uma grande festa. Todas as pessoas importantes do país e todos os membros da família real e amigos foram convidados para virem ao palácio e festejarem o nascimento da princesa. E porque a rainha queria que a princesa só tivesse qualidades, convidou todas as fadas do reino. Quer dizer, 12 das 13 fadas, porque 13 dá azar. E ainda bem que foi assim, porque a rainha não queria convidar a fada má. Foi uma festa fantástica, da qual se falaria ainda durante muitos anos. Ao fim do dia, as fadas vieram, uma por uma, desejar os seus melhores desejos à princesa. De mim recebes uma voz maravilhosa. E eu dou-te uma paciência de anjo. E eu faço com que sejas a rapariga mais bonita do reino. E desta forma, todas as fadas deram um presente à princesa. Mas quando a 12ª fada ia falar, abriram-se as portas da varanda do palácio e entrou uma coisa a voar pela sala dentro. Era a fada má. Então, aqui é que é a grande festa, hein? E não me convidaram, hein? Será que as outras fadas são boas para dar presentes e eu não? A soluçar, o rei tentou salvar a situação. Mas, querida fada, eu não tenho... Nada de querida fada! Convidada ou não, eu vou dar o meu presente à princesa. Querida princesa, infelizmente vais viver muito pouco tempo, porque te vais picar num fuso e vais morrer logo a seguir. E um dia feliz para todos! Os pais da princesa ficaram muito aflitos. Mas de súbito, o rei lembrou-se de que a 12ª fada ainda não tinha dado nenhum presente à princesa. Por favor, querida fada, faz com que este feitiço se quebre. Infelizmente não posso, Alteza. O que posso é diminuir o feitiço. Querida princesa, quando te picares no fuso, não vais morrer, mas ficas a dormir. E só acordarás com um beijo do príncipe dos teus sonhos. Quando o rei se recuperou do susto, tomou medidas. Cidadãos, vocês sabem quais os perigos que a princesa corre. Por isso, ordeno que sejam entregues todos os fusos no palácio para serem destruídos. Não pode sobrar nenhum. Porque ninguém queria que acontecesse mal à princesa, foram todos entregar os fusos ao palácio. Foram todos postos no pátio do palácio e queimados, até não haver mais nenhum fuso no reino. Só nessa altura o rei ficou descansado e pôde educar a sua filha. O bebê tornou-se uma criança e mais tarde uma bonita jovem. Por volta dos seus 16 anos, já era uma jovem mulher lindíssima e com um caráter muito meigo. No dia do seu aniversário, toda a população veio felicitá-la ao palácio. Estavam centenas de pessoas em frente ao portão e a princesa, acompanhada de seus pais, veio à varanda para o povo a poder ver. Eles gritavam e aplaudiam entusiasmados e a princesa disse aos seus pais: Não é justo, todas estas pessoas alegres e todas por causa de mim. Eu acho-as muito simpáticas. Sim, querida filha, assim são os habitantes do nosso reino. Eles conhecem-te, sabem que és sempre amiga deles e por isso eles apoiam-te. Sabe uma coisa, pai? Eu vou pôr-me à janela da torre, assim eles podem ver-me melhor. E assim foi. A princesa subiu a escada de ferro que dava para o sótão e daí a escada de madeira para a torre. A meio do caminho, lembrou-se que nunca tinha estado na torre. Quando lá chegou, quis abrir a porta do quarto que dava para a rua. Mas de repente ouviu um barulho num dos outros quartos da torre. A princesa murmurou para si mesmo: Que estranho! Não pode estar aqui ninguém. Com muito cuidado, abriu a porta do quarto de onde vinha o barulho e olhou lá para dentro. E o que viu foi a última coisa que podia imaginar. Estava uma mulher muito velha a tecer com uma roca e um fuso. A princesa quis fechar a porta, mas a mulher velha disse: Não tenhas medo, rapariga, entra! Hesitante, a princesa fechou a porta atrás de si e aproximou-se da mulherzinha e perguntou-lhe: O que é isso que está a fazer? Estou a tecer. Isto é um fuso. É o único fuso do reino. Nunca vi tal coisa. É difícil tecer. Não, não é difícil, mas tens de praticar. E será que eu podia experimentar? Mas com certeza, minha querida menina, com certeza. Vem sentar-te aqui ao pé de mim que eu ensino-te. A princesa esqueceu-se completamente porque é que tinha ido à torre. Foi sentar-se e seguiu as instruções da velha, mas de repente... Ai, piquei-me no dedo! E isso foi a última coisa que a princesa disse. Ela caiu que nem uma pedra no chão e adormeceu profundamente. E não foi só ela que adormeceu. O rei, a rainha, os criados e todos os outros que estavam no palácio também adormeceram. As pessoas que estavam em frente ao portão voltaram para casa, pois já não havia nada a ver. E assim se passou o tempo, porque ninguém no palácio voltou a acordar. À sua volta, os arbustos cresciam a olhos vistos, tão depressa que em pouco tempo o palácio ficou todo coberto. E mais tarde até a torre ficou coberta. Passaram-se anos. A selva de arbustos cobriu todo o palácio e 50 anos mais tarde já ninguém se lembrava do que tinha acontecido. Havia algumas pessoas que diziam que por detrás dos arbustos existiam as ruínas de um palácio. Mas quem é que acreditava em tal coisa? Muitos homens corajosos tentaram passar através das árvores, mas ficavam presos nos espinhos e não podiam andar para a frente nem para trás, e acabavam por morrer. As histórias sobre esta selva correram o mundo e chegaram a um reino vizinho. O filho do rei deste reino era um belo jovem rapaz, que quando ouviu a estranha história, montou a cavalo e foi ao país vizinho. Quando ele chegou à selva, passavam neste dia exatamente 100 anos sobre a data em que todas as pessoas do palácio tinham adormecido. Quando viu tal selva, o príncipe pensou: meu Deus, como é que eu vou passar para o lado de lá? Nem com um exército, quanto mais com uma espada. Mas quando se aproximou, notou que os arbustos se afastavam à sua passagem. Quanto mais caminhava, mais o bosque ficava escuro à sua volta. Mas, por todos os lados por onde ele queria ir, os arbustos afastavam-se e ele podia passar. Cuidadosamente, foi abrindo caminho e, ao fim de muito andar, chegou a um sítio cheio de luz e, de repente, achou-se junto a uma escadaria que dava para as portas do palácio. Ficou um momento à espera e pensou: bem, aqui já cheguei. Agora vou lá dentro e ver o que há. O príncipe subiu a escada.